agora mais meia senhora, identificação, chegada a Bomé de Uno, deixa manter o nível de voo 050. Delta Papai, eu vou sair, velocidade altitude, desça para 2.3, tem na bala 008. Apesar do procedimento, ele é que se veio está na 0, está na 0. Para o que para chegar a voo mais de 1, voo 4, e para o de voo 0, 5, 0.